Começando, Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Matrix. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Será que só eu tomei o comprimido verde? Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu já vi muito erro da Matrix no metrô de São Paulo, cara. Hoje eu tô aqui com o Anderson. A trilogia Matrix poderia ser um bom, um mau e um feio. Discordo, mas vamos pro podcast. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar da franquia Matrix. Enfim, né, acho que esse foi um dos... Eu lembro lá no começo do Nerd Patriarca, naquelas listas que a gente fazia num papelzinho, que Matrix também foi um dos primeiros temas que a gente discutia em gravar um podcast sobre, certo? Ou estou muito Exatamente. Enganado? Exatamente. Sempre é uma das ideias que vinha primeira na nossa cabeça, enfim. Filmes que gostamos, né, gostamos bastante, e resolvemos dessa vez gravar, aproveitando notícias que saíram aqui, aproveitando, primeiro, o Matrix tá fazendo 20 anos, estou errado? Tá certo, 20 tá anos. 20 anos. Matrix, o primeiro filme, o primeiro longa foi lançado em 1999. Esse ano a gente vai ter um relançamento, primeiro, a gente vai ter um relançamento especial em IMAX, em não sei o que lá, em super tecnologia de exibição do Matrix, né? Acho que vai ter umas salas especiais, acho que é só nos Estados Unidos que vai rolar isso. E foi anunciado recentemente que Matrix voltará aos cinemas, ganhará um quarto filme com o elenco de volta. Vai ter Keanu Reeves de volta, vai ter Carrie Ann Moss, vai ter a Lana Wachowski, que é uma das diretoras da trilogia original. Então, a equipe original do Matrix está voltando para essa nova trilogia também na Warner. E, enfim, resolvemos conversar um pouco sobre os filmes, sobre a franquia Matrix, para se preparar, né, para esse novo filme, para relembrar esse filme que é um marco no cinema. E marco, acho que, sei lá, não sei se marcou você de alguma forma. E pra começar o papo, vocês lembram quando vocês assistiram Matrix pela primeira vez? O primeiro contato de vocês com Matrix? Ótima pergunta. Ótima pergunta, eu não lembro, né? Agora a resposta. Nossa, boa pergunta, cara. Agora eu não lembro se eu vi na TV. Caraca, eu lembro que Matrix Reloaded eu assisti com vocês. Não sei se vocês lembram. A gente assistiu junto esse filme em DVD, provavelmente. Agora, o classicão, Matrix, eu não faço ideia, cara. Não foi no cinema, disso eu tenho certeza. Provavelmente deve ter sido na TV. É, respondendo a sua pergunta, cara, eu fui ver o Matrix no VHS mesmo, quando saiu. Porque na época não dava pra ver no cinema. Primeiro, não tinha dinheiro. E segundo, não tinha idade ainda pra entrar. Eu acho que era o Matrix saiu, se eu não me engano, com a faixa de 13 anos, então eu não consegui entrar sozinho. Bem, eu acho que o meu primeiro contato que eu lembro mesmo é ter assistido no SBT, né? Era um dos principais filmes do SBT quando eles pegaram, né? Saiu Matrix e não demorou muito, acho que, pra chegar no SBT, de fato. E o meu primeiro contato assistindo esse filme foi no SBT. Cara, eu não lembro quando eu assisti. Devo ter assistido pedaços, assim, também no SBT e tal, mas inteiro no, foi, tipo, já burro velho, sabe? Mas que eu peguei e assisti inteiro, sabe? Naquela época, depois que saiu Matrix, apareceu o conceito de efeito Matrix. Todos os filmes, depois de ação que saíram, praticamente usavam alguma parte que tinha um efeito de câmera lenta, com bala em câmera lenta, ou as tomadas que nem de ação que nem faz o Matrix, né? Então, virou tipo um conceito depois de 99, né? Esse conceito, o efeito Matrix, isso daí. Então, tipo, todos os filmes que você tinha contado, você acabava vendo isso, né? Nossa, a verdade que você falou é bem verdade. É, aconteceu isso em jogo também, né? Porra, pra caralho. O Max Payne, eu acho que é o principal deles, que foi o primeiro. É isso que eu ia perguntar. Foi antes ou depois Max Payne? Eu não lembro. Max Payne é de 2001. Ah, tá. Então foi depois. Nossa, e usava muito desse efeito e era bom pra caralho. A mecânica dele é basicamente do Bullet Time. É, E o que eu tô falando é verdade, que o Matrix criou basicamente esse efeito, e não com efeitos digitais, especiais, enfim. Foi com muita coisa de gambiarra mesmo. Eu tava vendo lá o vídeo de como foram feitos os efeitos, principalmente o desvio de balas lá do Neo. Meu, é um jogo de câmeras, girando, não sei o que, cada um tem que ter um time específico pra disparar, pra poder captar toda a imagem e dar 360. Cara, é um bagulho inacreditável. E virou um ícone mesmo pra efeitos especiais. De fato, Matrix trouxe muita coisa que é marco específico do filme, tanto que por isso que ele revolucionou o cinema. Isso é bem verdade, Valdo. Antes a gente começar a comentar o filme, né, a história e principalmente essas coisas novas que eles trouxeram, né, as nossas lembranças. Mas eu lembro que o filme foi lançado no dia 31 de março de 1999. A gente não tinha idade pra entrar no cinema pra assistir, então assistimos por outros meios. Na época não tinha pirataria, não tinha torrent, a gente não tinha acesso ao computador. E o Matrix também traz muito isso, né, que é a tecnologia do computador entrando nos lares e toda aquela estética noventista de que talvez aquilo fosse a alta tecnologia, né, e o que eles queriam passar. E o filme é dirigido pelas irmãs Wachowski, na época eram os irmãos Wachowski, né, hoje já passaram pela mudança de gênero e tal, e a Lily e a Lana Wachowski dirigiram o filme. Eles eram estreantes no cinema, né, acho que eles tinham dirigido um filme só, por isso que a Warner não botava tanta fé, e deu um orçamento pra eles só de $10 milhões, eles pegaram, gravaram só uma cena do filme com esse orçamento todo, e mostraram pros executivos, aí os caras liberaram os $80 milhões que eles tinham pedido de início pra construir a história. Então, muita coragem, né, você gastou todo o orçamento numa cena. Acho que era uma das brigas lá no terraço, lá na invasão do Neo, mais pra frente do... Cara, o que você faz com $80 milhões hoje no cinema? Hoje em dia, não muita coisa. Só um marketing, né? Basicamente. E eles receberam esses $10 milhões iniciais, né, que a Warner deu pra eles, eles gravaram só uma cena, mostraram pros executivos, os caras gostaram e liberaram o restante do orçamento pra eles gravarem o filme. O Keanu Reeves é o protagonista do filme, e o Neo, mas assim, vocês já leram, né, a respeito de todo mundo que podia ter participado desse filme, como esse casting foi sendo modificado de acordo com a produção, muito da grana também, né, de gente querer embarcar no projeto ou não. O Neo podia ser... O principal pra ser o Neo era o Will Smith, né? E ele recusou o papel porque ele foi fazer o excelentíssimo e grandioso filme As Loucas Aventuras de James West. Vocês lembram desse filme? Nunca assisti esse filme. Ah, não tá perdendo nada, cara. Esse ainda tá bem. E ainda bem que o Will Smith não aceitou esse papel, viu, cara? Por quê? Ah, porque, cara, eu acho que o Keanu Reeves, ele é o cara perfeito pra isso. Porque, queira ou não, o Will Smith, se fosse o Will Smith, ia ter muito... Você ia estar muito com aquela cara de comédia na cara dele, tá ligado? Ah, por causa da época, né? É, por causa da época, cara. O que ele tinha feito em 99? É o MIB, né? O MIB, cara. A série já tinha acabado, mas aí tinha o MIB. As loucuras de James West também já é meio... Ele já é meio espalhafatoso também, não, né? Não, ele é todo espalhafatoso. Ele tenta ser uma galhofa, mas é aquela galhofa ruim, que nada funciona. Outros nomes que foram citados pro papel do Neo eram o Nicolas Cage, óbvio. Ele tá em quase todos os papéis grandes do cinema, o Nicolas Cage aparece, né? Johnny Depp, Tom Cruise, assim, esses nomes grandes sempre são citados, né, posteriormente, ou tem tentativas, mas o Keanu Reeves foi o que aceitou, né, e acabou fechando fazer o papel. Mesma coisa com o Morpheus, o Morpheus também não foi, o Lawrence Fishburne, que vive o Morpheus durante toda a saga, ele também não era a primeira opção. A primeira opção era o Russell Crowe, tinha o Sean Connery na disputa, o Samuel L. Jackson, então outras caras grandes, né, outros caras que também acabaram não embarcando nessa ideia, que era realmente uma ideia assim, bem diferente, era um sci-fi, um cyberpunk que talvez não fosse de todo revolucionário, mas assim, a ideia era bem diferente, principalmente a questão dos efeitos especiais e todo o envolvimento de artes marciais no filme. E também tem as diretoras novas que estavam por trás do projeto, né, que às vezes nem todo esse grande astro ia aceitar embarcar, né. Imagina você ler um roteiro onde o cara fala, você vai ser um hacker, você vai viver no mundo real, mas na verdade é outro mundo que é controlado por máquinas e você vai lutar com Gifu, tá ligado? Você fica pensando assim, cara, você é muito maluco, tá ligado? Você até dá razão pra alguns caras terem meio que, pô, isso daí é meio estranho, sabe? Ainda mais com todo o projeto de pesquisa, né? No começo do filme, os atores principais tiveram que ler vários livros, né, de inspiração, e a gente consegue ver isso depois no filme, né? Não dos livros especificamente, né? Mas das ideias que essa coxa de retalhos de ideias, né, que as irmãs tiveram pra construir a ideia do Matrix, colocados em tela como algo que virou único, né? Matrix é Matrix e virou referência posteriores, sendo que ele já tinha referência de muita coisa. Muita coisa que a gente já comentou nesse podcast, por exemplo, como Ghost in the Shell. A gente tem o episódio de Ghost in the Shell, que é uma referência muito grande pro Matrix. Akira, Aí que entra a questão da construção de um bom roteiro, né? Por mais que é uma ideia em partes datada, uma ideia que já foi utilizada muitas vezes, a construção da história torna aquilo algo novo, entendeu? Por mais que você olhe elementos que você fala, pô, ah, dominação das máquinas, pô, já vi isso em Exterminador do Futuro, ah, não sei o que lá, pô, já vi isso em, sei lá, Prisioneiro do Amanhã, Ghost in the Shell, enfim. Por mais que você tenha muitas ideias datadas, a forma que foi conduzida a história e até a escolha do elenco, do roteiro em si, cara, conduziu a gente num negócio velho, só que num conceito meio que novo, sei lá explicar, mas fica muito bom como eles conseguem conduzir a história e é o que dá todo o diferencial, né? Além da questão dos efeitos e cenas de batalha. Agora, uma pergunta que eu acredito que os meus companheiros de podcast já assistiram Matrix várias vezes em alguns momentos da vida, né? A gente comentou ali das primeiras lembranças que a gente tinha do que a gente esperava assistindo o filme e assistiu posteriormente, eu espero que todos tenham assistido pra gravar esse podcast ou pelo menos viram alguma coisa, mas enfim, vocês acham que Matrix envelheceu mal? Uma é mais maravilhoso ainda, cara. Exatamente. É perfeito, cara. Inacreditável. Esse é um ponto, uma crítica que eu tenho. Os outros dois filmes, eles parecem mais datados do que o primeiro. Exatamente, é cara. Genial, exatamente. Cara, os efeitos, eu acho que eles apelaram tanto pra parte de computação gráfica, uh-huh, que o filme perdeu um pouco da alma que tinha no primeiro. Primeiro você tem os efeitos, eles são pontuais, apesar de serem marcantes, eles jogam a favor da história. O segundo e terceiro é muito show-off, cara. É tudo. O segundo é um clipe, um videoclipe de luta, praticamente o filme inteiro. Corta uma cena, os personagens se encontram, pancadaria. Corta a cena, os personagens se encontram, mais pancadaria. É assim, e no terceiro isso diminui, mas acontece ainda com uma certa frequência. O primeiro ele já tem uma história, então pra mim funciona melhor, não tá datado, ao contrário dos outros dois. É porque o primeiro se pauta em todo o conceito filosófico que envolve o Matrix, né, cara? Uhum. Então, tipo, por exemplo, naquela época a gente assistiu o Matrix muito também pelas lutas, tal, sim, pela ação, o que é muito boa. Depois de um tempo, quando você vai envelhecer, você vai assistindo de novo, você vai notando mais a parte filosófica, a parte, toda aquela parte relacionada a o que é real, o que não é, escolhas que os personagens têm que fazer, o que também é muito bom no roteiro. Acho que é por isso que o primeiro é tão melhor que os outros. Apesar, sim, de eu não achar os outros tão ruins, são todas essas referências, todos esses conceitos que deixam o primeiro uma obra, realmente uma obra-prima do cinema, sabe? O primeiro, ele melhora também justamente com as nossas experiências de vida, né? Porque a gente vai tendo mais conhecimento das coisas que acontecem com a gente vai tendo mais informação, lê mais, se informa mais, conhece mais coisas, outras vivências. Isso acaba agregando muito pro valor do filme, pra você entender o que tá acontecendo. O primeiro também, ele dá uma sensação que faz com que você se aproxime mais dos personagens. Por exemplo, do Neo, que é o personagem principal. Você se aproxima muito dele, você vê toda a evolução dele, você vê as falhas, os acertos, os medos dele. Então isso te conecta muito ao personagem. Agora, quando eu fui reassistir os filmes pra poder gravar, eu tinha visto há muito tempo atrás, então eu nem lembrava direito. Quando eu fui assistir o segundo, que logo de início eu vi o Neo voando, eu falei, ah, ele já sabe voar? Beleza, então, tipo, já me desapegou um pouco, porque você vê o cara voando, você vê o cara enfrentando 750 sozinho, você vê tanta coisa acontecendo, somado com os efeitos, que são muito forçados em alguns momentos, que você vai se desapegando, vai ficando aquela coisa mais robótica, sabe? Você fala, ah, beleza, vamos ver essa ceninha de batalha aqui. Ah, beleza, ele vai fazer tal coisa. Forçado foi bondade sua, porque aquilo é efeito de Play 2, cara. Exatamente. É complicado, mas eu acho que tem uma explicação que eles dão pra essa mudança de efeitos pros outros filmes, né, de cair, mesmo que o passar então, dos anos, mas enfim, posteriormente. Mas o meu problema, então, pra mim uma outra coisa que incomoda não é só a qualidade do efeito, mas principalmente a desculpa pra usar o efeito em tudo no segundo filme. Porque basicamente todas as cenas envolvendo o Neo, o Agent Smith, é só efeito especial. É um atrás do outro, não para. Chega uma hora que você cansa, não consegue mais entender o que tá acontecendo na tela. Diferente do primeiro filme, que a gente tem os efeitos pontuais, né? Que nem você comentou, e muito do prático, né? Da ação prática. Que era uma coisa que as diretoras queriam, elas tinham essa ideia de colocar os atores, eles queriam usar o menor número possível de dublês. Eles pegaram, eu esqueci o nome do cara agora, eu tinha anotado em algum lugar aqui, mas eu não peguei, que era um coreógrafo de artes marciais que era um chinês, tal, muito bom, que tinha uns filmes que estavam indo bem lá na China, e pegaram ele pra fazer a coreografia de luta do Matrix, e elas tinham a intenção de que os atores fizessem o máximo possível das cenas de luta, tanto que a gente tem histórico deles se quebrando durante toda a trilogia, né, todos os filmes, alguém se machucou, aconteceu alguma coisa. Mas esse número ele diminuiu nos outros dois filmes, você consegue já perceber os dublês na sequência. Sim, verdade. Principalmente quando envolve muitos agentes Smith, chega uma hora que fica fica até meio ridícula a cena, porque você vê, por mais que o corte seja rápido, você consegue identificar todos os dublês em cena. Então, isso quebra um pouco da imersão da história. Total. Eles tiveram que treinar por 4 meses, treinando artes marciais, alguns golpes, algumas técnicas, pra poder fazer as cenas do primeiro filme. 4 meses porque... treinando sem parar. Exatamente, cara. É normal fazer esse tipo de treinamento. Foi exigência do cara, né? Do coreógrafo, que é um tiozinho lá, que eu... Agora eu peguei o nome aqui, é o Wu Ping Yuen. Ele, tipo, é o coreógrafo do Tigre e o Dragão, do Kill Bill, com infusão. Ele, tipo, ele meio que falou assim, ó, beleza, eu aceito, mas os caras vão ter que treinar. Foi uma decisão boa, né? É, cara. É, segurança dos caras, né? Tipo, vai dar uma voadora aí, mas eu não tenho nem noção de como dar uma voadora. Eu vou me quebrar na primeira. Mas eu não falo nem disso, cara. É porque, assim, se você pega um ator que não é treinado e você só faz a coreografia com ele, ele só vai fazer aqueles movimentos determinados. Ele não vai fugir muito. É, então você vai conseguir ainda perceber uma falta de fluência nos movimentos. Quando o cara treina, é muito mais natural na hora de fazer a cena. A coreografia sai correta, entendeu? Tanto que quando você olha o behind the scenes, tá ligado? Você vê o Hugo Weaving e o Keanu Reeves, eles treinando assim, tipo, eles fazendo a coreografia, né, treinando. E é os dois mesmo, sabe? Eles falam, não, toca, bate aqui, faz não sei o que, faz não sei o que. É bem legal, tá ligado? Você vê essa interação que e não era só, tipo, uma vez na hora, não, eles treinavam toda hora pra sair perfeito, sabe? É, quando não é alguém treinado assim, é basicamente uma dança. Aí faz os cortes pra parecer que é uma luta. E nesse caso aqui, você sente o peso dos golpes que acontecem em cena. Bem, a gente tem os personagens, obviamente, como é uma trilogia, e primeiramente, como a gente pensa no conceito, pensando no filme Matrix, a gente tem aquela ideia do filme fechado, né? Um filme fechado que tem um final em aberto, mas que fica por conta do espectador imaginar o que pode acontecer ou o que pode não acontecer. Posteriormente, a gente teve as continuações, obviamente, tem muita influência da puta bilheteria que o primeiro Matrix deu, que o estúdio não esperava, a Warner não esperava essa bilheteria, e teve essa bilheteria, com o orçamento lá de 80 milhões, eles faturaram quase 500 milhões de dólares, então foi uma bilheteria muito grande, ainda mais pelos padrões da época, né? Da época parece que era longe pra caramba, mas já é 20 anos, né? Querendo ou não, 1999, e a gente teve o lançamento dos outros filmes depois, mas que a gente vê que talvez não tivessem nos planos originalmente, né? As diretoras dizem que sim, que os produtores dizem que sim, mas a gente vê uma quebra ali, talvez. Isso pra mim é coisa da Warner, cara. Mas honestamente, eu não acho que tem, tipo, a história, a sequência da história, eu não sei se tem uma, tipo, se é tão desencaixado, tá ligado, dos outros dois filmes. Não, mas eu não acho. Eu acho a história do Matrix como trilogia redonda, cara. Eu não vejo furo de roteiro assim que você fala, puta, mano, isso aqui é muito furo de roteiro. Eu acho que o problema dos filmes é realmente montagem, algumas coisas assim. Mas em história, eu acho que o Matrix, ele mantém uma história coerente até o final. Eu posso me matar aqui, pode me xingar, eu tá liberado. Não, isso aí a natureza faz sozinha, mas o que eu ia dizer assim, se não tem furo de roteiro, mas tem algumas inconsistências, incongruências que me irritam demais, principalmente a partir do segundo filme já. Sim, vamos chegar lá. Falando em Matrix, a gente é os personagens que aparecem aqui no primeiro filme que vão seguir, né, que são os protagonistas, né, a gente tem a Trinca, a gente tem o protagonista, né, o Neil, que é o único que tem o nome real, né, no mundo real, né, que é o Thomas Anderson, e ele é o escolhido, né, ele é o cara que vai salvar a humanidade, e ele é o cara que o Morpheus, que é um dos personagens principais, também estava procurando todo esse tempo. Então a gente tem o Morpheus, o Neil e a Trinity, que é ali no começo a pessoa que tá do lado do Morpheus, né? E posteriormente vai ser o relacionamento do Neo e também uma das personagens principais ali pra Revolução dos Humanos. Vocês têm personagem preferido nessa trinca? Durante o primeiro filme, obviamente, e posteriormente durante a saga? Preferido não, mas o Morpheus e o Neo, eu gosto muito dos dois. Não que a Trinity seja ruim, ou qualquer outro tipo de personagem, mas o Morpheus eu acho um personagem de peso pra caralho, e o Neo, querendo ou não, a gente se apega desde o início, então é um personagem que a gente acaba levando esse carinho até o final, mas o Morpheus me surpreendeu muito, eu achei um personagem muito forte. Não força física, tipo assim, um personagem de peso, de importância, achei muito legal o personagem. Ah, deve ser forte também, a porrada do Lawrence Fishburne, o bicho é grande, velho, deve dar com certeza. Cara, ele quebra uma privada com a cabeça. Não é pouca porrada, não. Cara, falando abertamente, eu gosto muito mais da Trinity do que do Morpheus, por exemplo. Eu acho, assim, ela uma personagem mais interessante de se acompanhar, cara. Principalmente porque não tem uma história pregressa pra ela, você não sabe. Sim. Ela simplesmente tá ali, mas ela é a primeira personagem também apresentada pra gente, né? Que é uma coisa que eu acho que o Matrix... Que você compra o Matrix exatamente pela cena inicial com a Trinity, né? Porque ela é totalmente diferente de todo tipo de ação que você já tinha visto no cinema. É, cara, e assim, com 3 minutos já entra ação, o primeiro efeito efeito da câmera lenta, que é aquele chute congelado dela no ar. Sim. Então aquilo ali você já fala, opa, cara, isso aqui promete. Lembrando que o Morpheus também é um personagem que ele é bem ignorado. Eu acho, particularmente, eu acho que um dos meus maiores problemas também, mais pra frente, é, principalmente no terceiro filme, é que o Morpheus, ele, meu Deus, perdeu totalmente a importância, né? Eles cagam pro Morpheus. É porque depois eles meio que tornam o Morpheus como um maluco da profecia, tá ligado? Exatamente. E nesse primeiro filme a gente tem justamente essa profecia, né? O Morpheus indo atrás do escolhido, explicando pro Neo. O primeiro filme é básica, é a jornada do herói, assim, perfeita, né? Praticamente. Um dos melhores exemplos que tem é o primeiro filme, cara. Se o cara quer aprender a construir um roteiro, pegar a jornada do herói, ver como é que ela funciona na tela, num filme, esse primeiro Matrix, ele é um exemplo perfeito, né? Você pode continuar também assistindo todos os outros, que realmente a jornada do herói funciona muito bem, é bem construída, e você consegue ver todas as etapas que o herói tem que ter na sua história, né, sendo colocadas em tela ali com o personagem principal. Que pra mim, eu gosto do Neo. Pra mim, é um personagem cativante, é um protagonista cativante, que é importante pra você ter no filme, ainda mais com sequências assim. É um personagem que te pega, que te introduz pra esse mundo, né? O Morpheus é o treinador dele, o mestre que explica tudo isso. Então os dois ali têm uma conexão maior, né, no primeiro filme. Obviamente eles têm os holofotes maiores pra ele. Mas a Trinity, eu acho que não fica pra trás também. Ela vai ter uma importância maior posteriormente, então eu acho que o filme, ele sabe intercalar bem isso, tipo, ele dá tempo de tela pra todo mundo, uma coisa que ele começa errado e posteriormente. Até a vocalista do Roxette tem tempo de tela nesse filme também. É verdade, né? Até os personagens que morrem assim, eles têm um tempo de tela considerável, mesmo que não falem muito, né? Mais uma menção honrosa, respondendo o Vinícius, o Agente Smith também é um cara que marcou muito bem ali a posição nos filmes, hein? Vou chegar nos outros personagens, já que você já citou, o Hugo Weaving é o cara que vem. O Agente Smith, que é o vilão da trama, que vai acompanhar, vai ser o antagonista do Neo, vai ser o anti-Neo durante toda a trama do Matrix, da trilogia inteira. Que aqui ele é vilão de fato, né? E é um personagem marcante pra caralho também, né? Sim, principalmente por causa desse primeiro filme. Porque aqui ele é um personagem foda, ele é um vilão que você tem medo, de fato, dele. Falar, mano, não, esse cara não pode chegar perto. Os outros dois, ele vira uma pastiche de vilão, sabe? Daquelas coisinhas de, risada maquiavélica, trovão caindo no fundo quando ele fala, olhazinho torto, coisa que não tem no primeiro, não tinha isso no primeiro filme. Não sei por que inseriram essas coisas. Legal que no primeiro filme, ele consegue te dar medo. A presença dele te deixa assustado, preocupado, você pensa que vai morrer, sendo que ele é um cara com terno preto e óculos. Só que ele consegue dar um medo. É basicamente isso, né? É. Puta que pariu, genial. Basicamente um advogado. Isto é uma pessoa que você cruza na rua quase todo dia, né? Ou seja, por isso que dá medo. Exatamente, é o comum, né, que traz o medo. Pra mim... Não, é o mundo corporativo que dá medo. E eu considero Matrix um dos meus filmes favoritos, né, o primeiro. E é aquela cena do Agente Smith com... O primeiro interrogatório dele com o Neo é sensacional, mas no posterior com o Morpheus... Isso me dá um medo do caralho. É icônica pra caralho pra mim, é muito marcante, cara. E ali é muito bem interpretado pelo Weaving, como ele traz todo aquele repúdio que você sente que ele odeia de fato a humanidade, né? Ele odeia ter que fazer aquilo. E ele passa muito bem isso, cara. Outra cena legal que mostra o nível de periculosidade que o personagem tem, que a gente já fica com o travado de medo, é naquela simulação que o Morpheus tá, ó, você tá vendo? Essas pessoas estão aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí passa a mulher de vermelha, quando ele olha pra trás, tá o Smith com a arma na cabeça dele já. Fala, caralho, como assim? Já vai matar o protagonista. Então é uma simulação, é uma coisa simples, mas, meu, você já. Ali ele já mostra, tipo, olha o perigo que você tá correndo aqui. Aqui não é brincadeira. Aqui, se você vacilar, qualquer um pode te matar, porque qualquer um pode ser eles. É muito foda como cria essa aura de periculosidade em cima do personagem. E o primeiro filme é basicamente um embate desses personagens, né? Você apresenta o Neo, você apresenta esse personagem que é o escolhido, que não sabe que é o escolhido, né? Até aí. Vai apresentar o Morpheus, que vai ser o seu treinador, vai apresentar o amor da vida dele, a pessoa que vai guiar ele ali pelo sentimento, que é a Trinity. Mostra o vilão, o Agente Smith, que é a personificação das máquinas, ou o controle das máquinas ali na Matrix. E também tem um personagem importantíssimo, que é o Oráculo, né? A Oráculo, no caso, né? Que é a personagem que vai guiar esse protagonista, né? Pra ele entender o que ele tem que fazer pra se tornar o escolhido de fato. Que é a personagem que cria essa profecia que o Morpheus tanto acredita, né? Que é vivida pela Gloria Foster, que posteriormente vai ser trocada, não por culpa dela, né? Infelizmente ela faleceu aí, foi trocada no último filme, onde a gente vê aquela mudança. Mas eles criaram até uma explicação pra isso dentro do narrativo. Mas a Oráculo era assim, uma personagem que me incomodou um pouco, cara. Ficava tipo, meu, ajuda, não vai ajudar, não. Quem não ajuda, muito ajuda quem não atrapalha. Ficava com aquela impressão. Mas posteriormente você entende o que é, né? Principalmente quando você consegue vasculhar mais do por trás, assim, tentar entender e teorizar um pouco mais em cima do Matrix. Olha, eu pensava na mesma coisa até eu conhecer o arquiteto. Depois que eu conheci o arquiteto, aí eu vi que tem gente mais chata que ela. Não, mas essa parte do Oráculo, cara, eu entendo porque pelo seguinte, não faz muita diferença na prática ela ajudar ou não, porque fica sempre aquela questão, aconteceu porque ela ajudou ou porque já estava previsto pra acontecer? Mas aí, posteriormente... Ela sempre mostra esse questionamento, principalmente a cena do vaso é muito explicativa disso, que ela fala pro Neo, cuidado com o vaso, aí de repente ele vira pra trás, quebra o vaso, aí ela, mas isso aconteceu porque você já ia quebrar o vaso ou porque eu te avisei que pra ter cuidado com o vaso? Então, assim, o papel dela é muito mais de tentar abrir as mentes do protagonista, como o Morfeu fala numa cena anterior, ele fala assim, eu vou te abrir a porta, mas só você pode caminhar através dela. Então a Oráculo, ela é o mesmo paralelo, assim, ela pode ajudar a guiar o personagem, mas o caminho, quem toma a decisão no final é a pessoa. Esse diálogo inteiro é baseado nisso, porque ela fala, tanto que o Neo pergunta, ela fala pro Neo, você já sabe que você não é o escolhido, né? Ele fala, não, sei, percebi. Aí ela fala assim, não, mas você pode guiar o seu caminho ainda, sabe? Ela meio que fala, você não é escolhido, mas você pode ser se você quiser, tá, sabe? O diálogo inteiro é baseado nisso, velho. E o filme é basicamente isso, né? O Neo, com as adversidades do que vão acontecendo ali, o sequestro do Morpheus, ele tendo que agir. Uma das palavras-chave pra mim do filme é a escolha, velho. Sim. O filme é todo baseado em escolha, cara. Exatamente. E é o que o Oráculo proporciona, né? Posteriormente a gente vai descobrir mais pra frente. É a escolha, né? A escolha que vai fazer com que você trilhe um caminho ou outro, né? E o filme é basicamente as escolhas que o Neo faz pra ele se tornar o escolhido no final. Porque vocês entendem que o Neo se tornou o escolhido em que momento do filme? Tem gente que pode pensar que ele se tornou escolhido quando ele foi resgatar o Morpheus, ou só no final quando ele morreu, ou ele já era escolhido desde sempre e só não acreditava nisso. Segundo o roteiro, já era desde sempre. Não, mas falando sério, eu acho que uma cena primordial pra isso, cara, é quando ele começa a fazer aqueles treinamentos, simplesmente o cara coloca um disquete lá, coloca, pronto, você sabe pilotar um helicóptero. Você sabe como que ele ficou mais de 10 horas naquilo. Um dos personagens, o Tank, fala, ele tá mais de 10 horas aqui, eu nunca vi isso na minha vida. Então você fala, ok, tem alguma coisa diferente com esse cara. Você vai pegando os sinais, né, de que ele é diferente, né? Exatamente, o filme vai jogando essas pistas, esses sinais, e com que ele vá acreditando também no potencial dele, até culminar no final em que ele é o escolhido, de fato. Ele se coloca como escolhido. Ele acredita que ele é, de fato, o escolhido. O The One. No, lá em inglês, agora pra ser mais chique. Eu começar a falar em inglês o nome dos personagens pra dar uma variada. Nossa, The Oracle. Oh. Ninguém vai falar que Neo é o One, né? Não, porque eu ia falar, né? Exatamente, estava só esperando. É um anagrama. Exatamente. Mas mais importante que isso é justamente a escolha do Cypher, que a gente vai que eu quero abordar aqui. Porque dentro dessa coisa do filme, do Neo ser The One, o Cypher, ele tem uma simbologia, principalmente dele ser a cifra ou o número zero. Por isso que ele é tão contrário à ideia do Neo dentro do filme. Então, isso na época, a primeira vez que eu assisti, eu nunca ia pensar nisso. Aí depois, de muito mais velho, com aula de filosofia na faculdade, quando eu voltei a ver isso, eu falei, caralho, eu não tinha entendido isso na época, e você entende isso agora. Então, por isso que ele faz o que ele faz, é muito por conta dessa ideia dele ser o contrário ao Neo. E aí ele que com quem ele poderia se aliar, que era exatamente contrário ao Neo, somente com o agente Smith. Então, sim. E por isso que você entende, porque por muito tempo eu nunca entendi assim, como é que ele foi conversar com o Smith e ninguém ficou sabendo. E depois de um tempo mais velho, você entende que isso tá na gênese do personagem. Então. É aquela ideia de ele prefere uma confortável mentira do que uma dolorosa verdade, né? Exatamente. Ele é o cara que escolheu aquilo também. Outra escolha, sabe? É total contrário ao Neo, né, que escolheu a realidade e tal, lutar por aquilo que é o real. O Cypher é completamente o contrário, realmente. Só pra fazer uma menção honrosa aqui, já que a gente tá falando de personagens. E a escolha do Morfeu também, né? Também, exatamente. O Morfeu assistiu o Arquivo X lá e escolheu acreditar, então. Fazendo uma menção honrosa aqui, já que a gente tá falando dos personagens, não sei se vocês curtem ou não, mas enfim, eu gosto muito de monstro, então as Sentinelas eu acho foda pra caralho também. Um conceito de monstro-máquina muito foda. Vamos falar com um personagem importante, né, que são as as máquinas de sentinelas, exatamente, são os guardas, são os robôs ali que são assassinos que vão atrás dessas naves e atrás dos refugiados de Zion, né, dos humanos ali, pra, no mundo real, né, no caso. E realmente, esteticamente, elas são bem bonitas. E são os efeitos delas não ficaram datados. Eu também acho os efeitos delas muito bons. E aí, posteriormente, também continua bom. Eu acho os outros filmes muito bons. Foi uma escolha legal. E um personagem, e são personagens também, né, vamos dizer assim, um personagem, né, como tem muitos, que vai continuar durante todo o filme. A gente tá falando muito de filosofia aqui, mas eu acho que pra gente, antes da gente passar pro Matrix Reloaded, quando a gente assistimos quando jovens, e obviamente a gente gosta disso até agora, o filme Matrix tem porradaria pra caralho, que é um filme de ação também marcante. O que vocês têm cena preferida? Ou todo mundo vai na cena principal, que é a invasão pra salvar o Morpheus? Cara, esse filme, eu sinceramente não consigo escolher uma preferida, porque basicamente todas as cenas de combate são maravilhosas. Tanto o treino do Neo com o Morpheus, o Neo enfrentando o Smith, o resgate do Morpheus. Cara, as cenas de combate desse primeiro filme são maravilhosas, cara. Muito porque mescla ainda bastante luta, vamos dizer assim, entre as luta física mesmo, com efeitos especiais. Todas as lutas são incríveis. Luta de verdade, né? E com as lutas na Matrix e os efeitos especiais. Que é o que o Anderson falou, a partir do segundo filme, quando começou a usar muito PlayStation 2 pra fazer as lutas, aí já baixou um pouquinho aquela emoção. Cara, a cena do interrogatório, a do primeiro, é muito, pra mim é muito aflitiva até hoje. Aquele negócio da boca fechando e você se sentindo totalmente sem poder nenhum diante daquela situação. Mas uma outra cena que eu gosto é uma cena pequena que mostra já o tamanho da merda que ia acontecer. É a cena do gato, a cena do déjà vu. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Déjà vu, que déjà vu em francês quer dizer aquela sensação de que você já se fudeu antes. Então quando o Neo, ele olha o gato passando, e aí depois ele olha o gato passando de novo, já pisca o alerta assim, todo mundo já foi pro caralho, aí você fala, ih, caralho. São os pequenos elementos que fazem o universo do filme, da trama, daquele lugar, né? Essas pequenas coisas que você vai guardando e fala assim, puta, na Matrix acontece isso. Então eu já sei que naquele universo aquilo é uma lei, alguma coisa que funciona daquele jeito. Que é tudo enriquecedor pro filme, né? E pra toda a trama, o universo que eles estão criando. Quando enriquecer o filme, dois pontos aqui que são fundamentais, eu achei foda pra caralho, é trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito foda. Eu comprei... tanto a trilha sonora original quanto a trilha sonora que a gente escutava em looping, né? Exatamente. É trilha sonora Mercedes de rock. É a trilha sonora original do Don Davis, que é um cara que vai continuar trabalhando. A equipe do Matrix é uma coisa que variou muito pouco, né, desse filme pros outros dois. Principalmente pros outros dois foram gravados juntos, né? Mas pessoal que trabalha na trilha sonora, edição, fotografia, tudo isso se manteve e tá voltando também pro Matrix 4. Então, por isso que os filmes esteticamente são nunca iguais, né? Se mantêm muito parecidos. A fotografia do filme também é muito legal, é muito bonita. Tem aquela sacada de, dentro do Matrix, ser tudo com a tonalidade mais verde, e no mundo real é meio que azul a tonalidade dos cenários em si. É muito legal, é muito foda. E uma coisa que também marcou pra caralho é o design dos personagens, né? A vestimenta, tudo mais, aquela questão do óculos, do sobretudo, que muita gente, por sinal, anda assim até hoje na rua. Mas todo mundo começou saindo com roupa de couro e óculos. Exato. Aqueles óculos que foram especialmente feitos para o filme, o design dele. Não é inovador, mas foram feitos para o filme. Os modelos eles criaram pensando no todo o visual que eles teriam ali, né? E realmente, os visuais, né? É bem marcante o visual do Matrix, como eles se vestem ali na Matrix. E o contraponto, né? De como eles se vestem na vida real, né? De trapos, e na Matrix é tudo luxuoso. É, cara, aquilo ali é você em casa descansando, sabe? Quando chega, por exemplo, no inverno. No inverno todo mundo se veste bem, é igual no mundo real da Matrix. E a outra roupa é a roupa da noite, da festa, da balada. Exatamente. Isso, totalmente. Toda aquela imersão ao universo cyberpunk também que o primeiro filme apresenta é muito foda. Por mais que o filme não é gigante, não perde várias e várias horas explicando todo aquele universo, é muito bonito de você ver aquela questão tecnológica, aquele mundo pós-apocalíptico, vamos dizer assim, né? Com tudo destruído, mas com aquela tecnologia e tal. E como funciona também, eu acho muito foda. Não sei se foi o Anderson que mencionou, foi o Vinícius, aquela questão de, eu quero aprender karatê. 5 minutinhos você vai e aprende o negócio. Eu achei foda pra caralho. Ou mesmo aquela transição de você poder entrar num simulador de um cenário X pra poder treinar, andar, lutar, voar, fazer o que você quiser. É muito foda como eles apresentam esse universo cyberpunk. São as ideias, é verdade, mano. Muito bem. Isso eu queria pra mim, cara. Eu não queria ficar fazendo 5 anos de faculdade, sabe? Só coloca um disquetinho aí, faz o upload do pacote de engenharia e pronto. 5 anos de faculdade é foda, cara. Isso depende do quanto você quer viver na realidade. Você quer viver na Matrix ou quer viver na realidade como... Olha, comendo, cara, aquela sopa proteica lá? ou azul. É. Então, você fica de um lado comendo mingau ou você vai ficar do outro lado comendo bifão? Eu prefiro bifão, cara. Tipo, não tem problema nenhum em assumir. Comprimido verde me deixou no meio termo. Fisicamente eu tô no planeta Terra normal e mentalmente eu vivo na galáxia aleatória. Podia ter essa ideia, né? Quem sabe o Matrix 4 vai introduzir o Pílula Verde, Valdo. Se introduzir, a gente vai saber da onde... No caso, seria a Pílula Roxa, né, cara? É, lilás, né? Exatamente. A Pílula Verde é aquela do... Da onde veio. Aquela, a Pílula Verde é aquela do 4:20. É bem isso. A função do escolhido é agora retornar à fonte, permitindo uma disseminação temporária do código que você carrega, reinserindo o programa principal. Após o que você será solicitado a selecionar da Matrix 23 indivíduos, 16 mulheres e 7 homens para reconstruir Zion. O fracasso em cumprir esse processo resultará numa falha cataclísmica do sistema, matando todos conectados à Matrix, o que, além do consequente extermínio de Zion, resultará, obviamente, na extinção de toda a raça humana. Você não deixará que aconteça. Precisa de seres humanos para sobreviver. Há níveis de sobrevivência que estamos preparados para aceitar. Entretanto, a questão importante é se você está preparado ou não para aceitar a responsabilidade pela morte de cada ser humano neste mundo. Bem, vamos seguir agora, vamos falar, eu acho que os dois filmes foram gravados juntos, a gente pode meio que todos os dois falar dos dois. É, em 2003 demorou 4 anos para chegar as continuações de Matrix, foram gravados simultaneamente Matrix Reloaded, que chegou em 15 de maio de 2003, e Matrix Revolutions, que chegou em 5 de novembro de 2003, do mesmo ano. A equipe de produção é exatamente a mesma. É, muito se disse que a demora da resolução desses filmes foi, primeiro porque o filme demoraram muito para ser produzido mesmo, foi mais de 200 dias de gravação. E também muitas empresas de efeitos especiais que trabalharam no primeiro filme foram à falência. Então eles tiveram muito problema de pré-produção, de filmagem, de pós-produção e de adição dos efeitos especiais no Matrix Reloaded and Revolutions, por isso que o filme demorou mais do que eles esperavam para sair. E tem também que refilmar diversas cenas, porque a Ayala, que ia fazer o papel da Z, ela faleceu, então ela teve que ser substituída pela atriz Nona Gay. E aí todas as cenas onde ela aparecia foram refilmadas, inclusive cenas de batalha do terceiro filme, então isso deve ter aumentado muito mais o tempo de produção do filme. E o casting também, a gente podia ter outros atores de peso. Jet Li estava muito cotado pra estrelar no filme, ele provavelmente ia ser o Serafim, não revelaram o personagem dele, mas eu acredito que seria ele, né, porque era o mais óbvio de ser. É o que encaixa no casting, né? É o que encaixa no casting, só que ele pediu um cachê muito alto e eles não quiseram pagar. Ah, certo eles, né, é lógico. E aí, vocês gostam de Matrix Reloaded? Vamos começar Matrix Reloaded. Vocês gostam de Matrix Reloaded? Ah, o filme é bom, mas como o Anderson tinha mencionado, já começa a ter muitos exageros, principalmente na questão dos efeitos especiais, então você já vai ficando meio desanimado. E, cara, tem umas cenas meio arrastadas pra caralho, que eles dedicam muito tempo pra uma cena que no final de tudo você olha e fala, mano, isso aqui não levou pra lugar nenhum. Então mas o filme já começou sabe a ter que uns... isso é uma coisa que assistindo posteriormente eu gostei, mas assim, o problema do Matrix Reloaded pra mim é exatamente esse. O primeiro Matrix, ele dosa muito bem os momentos de filosofia, de construção de história, de conversa dos personagens com as cenas de batalha. O Reloaded, ele não faz isso muito bem. As cenas de diálogos, elas são muito importantes, elas têm ideias muito boas dos personagens. É isso que eu ia falar, as cenas de diálogo são legais dessa... E mesmo posteriormente, assistindo posteriormente, eu percebi muito isso. Falei, caramba, realmente tem ideias muito boas, você conhece o personagem, tem coisas que mudam muito o universo, principalmente pro Neo, tipo, você entende melhor a jornada do Neo. A parte da profecia, pra mim, no 2, ela é muito forte, só, principalmente com o papo que ele tem com a Oráculo, depois o papo que ele tem com o arquiteto, é tudo focado na questão, naquela questão da profecia, tal, que ele é o escolhido. Exato. Você entende melhor a jornada dele, né, pra onde ele tá indo e o que ele é, né. E aí a gente descobre que ele não é mais o escolhido, né, na verdade ele é o sexto escolhido. Exatamente, isso é o final. Mas enfim, é isso que eu falo, que o Ivaldo falou, eu acho que esse é o problema do Reload. Ele é um filme com muita ação, ele tem muito mais ação que o primeiro, tem mais cenas de ação maiores, né, ele é tudo maior, né? é aquele do maior, né, Ivaldo? Que a gente sempre comenta aqui. Uh-huh. Que os caras da continuação querem fazer uma coisa maior, mais explosões, mais lutas. E eles fazem isso no Reloaded. Só que eles não souberam encaixar muito bem as cenas que eles têm, os diálogos que são paradas com as lutas. Mas eu gosto pra caralho, porque eu gosto muito das batalhas desse filme. Sim. Principalmente as batalhas mais práticas, como a do salão lá, que é o primeiro encontro com o francês. A cena, pra mim, lógico, a sequência final começa ali, né? Depois eles vão pra estrada. Pra mim é brilhante, até hoje eu gosto bastante. Certo que tem uns efeitos especiais realmente meio questionáveis, mas eu gosto muito da cena em si. Principalmente a Trinity andando com a moto ao contrário, ao contrário do fluxo dos carros. Pra mim aquilo é muito foda, cara, até hoje. É engraçado que, tipo, eu também acho essas cenas mais legais hoje em dia, e na época eu achava a luta contra os milhares de agentes Smith mais legal. Porque na época era uma novidade, era tipo, pô, olha esse efeito, cara. E hoje o efeito já tá muito datado. Então você já olha e fala, isso tá muito estranho. Meu problema não é nem só o efeito, cara. É principalmente, assim, a relevância pra história. A cena dele lutando com 100 agentes Smith é menos relevante do que a cena da perseguição da rodovia. Ah, não, sim. A relevância ali é mostrar que o agente Smith se multiplica. E o Neil tá muito foda. É isso. É, exatamente. Então, assim, sabe, não precisava tanto, assim. Então, é como eu falei mais cedo. Ele se perde muito porque uma cena atrás da outra. Tudo é uma desculpa pra ter uma cena de ação impactante, de luta, igual quando aparece aqueles irmãos gêmeos lá. Eu nunca entendi. Eu assisti de novo e não entendi aqueles caras. Não serviram pra porra nenhuma. Eles eram os guarda-costas do Merovingian. Eu vi uma explicação meio teorizada. Enfim, eu já te falo a explicação que eu assisti, que eu encontrei na internet. Mas enfim, a gente tem, obviamente, os personagens. A história principal, o enredo desse filme é o Neil tendo que ir até a fonte, né? Tipo, a profecia, terminar a profecia, vai se encontrar com alguém, vai até um local indicado, que é aquela porta lá, que ele que tem que atravessar. A gente descobre no final que ele vai encontrar o arquiteto, né? Que é o cara que criou a Matrix. E o filme vai baseado nessa rota, né? Deles tendo que ir até lá. E nisso eles têm que têm que achar o Keymaker. Que é um dos personagens novos que aparece, né? Aí nesse filme eles começam a introduzir mais programas com especificidades diferentes. Então a gente tem o Keymaker, que é um japonesinho que faz as chaves, é o chaveiro. E a gente tem o Merovingio, que é o francês, né? Que é um programa também na Matrix, importante, depois posteriormente descobre quem ele é de fato, que é um dos programas mais antigos da Matrix, né? É um programa que basicamente tinha os poderes do Oráculo, só que o Oráculo sobrepujou ele posteriormente, por isso que a gente entende, mas isso não é bem explicado no filme, o que ele tem de rivalidade com o Oráculo de fato. Mas ele é um programa exilado que ele funciona muito mais como um traficante de informação ali na Matrix, né? Tem o seu legado ali, mas posteriormente a gente meio que percebe que ele tinha uma importância maior e foi meio que jogado de lado, né? Quando a gente chega nessa trajetória desse escolhido, que é o Neil. E como qualquer francês, ele é um covarde que se esconde atrás dos outros. Olha, não fala isso, cara. A gente pode ter familiar francês ou gente com família francesa aqui escutando o podcast. Você tá falando mal dessa nação que você não conhece. Você conhece a França? Não, porque até queria, porque tem uns queijos muito, muito bons, mas no geral é isso. O Monty Python tá aí pra mostrar que os franceses são cagões, cara. O Monty Python falou, é lei. Vai aparecer um Smith francês na sua casa hoje. Senhor Anderson, vim matar você agora. Então, a gente tem esses personagens aí novos, né? Que são introduzidos na trama, né? Posteriormente, a gente vai ter um encontro com o arquiteto, que eu acho que é o personagem principal que aparece na trama, que vai aparecer lá no final do Matrix Reloaded, pra conversar com ele. Vocês gostam desse personagem? Vocês gostam do francês? O Anderson gosta do caralho, mas enfim. Ah, o francês demora muito pra falar, o arquiteto fala mais aí. Não, irritubavelmente, anarquicamente falando, analisando todos os termos filosóficos da hierarquia, você tem que considerar que existência do existencialismo é o puto cara chato pra caralho, mas enfim, ele tá contando uma coisa importante, fazer o quê? Puta, mano, você fala muito, é muito chato você falando, mas eu sei que é importante escutar. Eu vou escutar, deixa eu Mas, ó, o diálogo do o primeiro encontro do francês com os três lá, o diálogo, aquele diálogo, cara, ele é muito importante pra você entender o que o francês faz, o que o francês é e como funciona muito da Matrix e do caminho do Neo, da casualidade, que ele fala que o importante é a casualidade, né? E como ele pensa diferente do Oráculo. Aí você vê também que tem um contraponto de ideias ali. É ciúme, né, cara? É, o ciúminho do cara. É, exatamente isso, né? É bem isso. Totalmente, na verdade. E é um personagem, cara, é um personagem chato, né? Boring. É tipo, tá lá pra atrapalhar um pouquinho, pra criar essas cenas de luta e, enfim. É. Ele podia ser um personagem melhor explorado. Eu acho que é um personagem que tem potencial, a gente entende o que é, mas a gente vê que talvez ele não tenha tido um tempo, principalmente depois no outro filme, pra criar algo maior, né? Com ele, uma importância maior com ele. Eu pensei que ele traria maior pequeno. É, agora pra falar. falar essa palavra? Periculosidade. Obrigado. Perigo. Fala perigo, irmão. Perigo. Perigo. Eu pensei que ele ia trazer mais B.O. Mais B.O. É, porque ele no filme em si, nessa primeira parte da história, ele, na verdade ele só tá mantendo. Ele só é o cara que tá prendendo o chaveiro. É isso. Basicamente. Porque a relação deles é quando eles vão lá pra resgatar o chaveiro e depois ele vai atrás deles. Aquela luta, aquela perseguição na estrada, porque eles pegaram o chaveiro, é isso. Exatamente. Lembrando que o primeiro pro segundo filme, ele tem uma diferença de tempo assim considerável, né? Como eu falei. E na trama se passa um tempo também, né? Então a gente tem algumas coisas que aconteceram. O Neo se desenvolveu como um escolhido muito mais nesse tempo. Tudo que passa, na verdade, teoricamente, muita coisa que aparece no Animatrix, que é a sequência de animações que fizeram, é meio que o Matrix 1.5, né? Alguns eventos que acontece, então tem uma ideia que passou muito tempo que o Neo se desenvolveu bastante, sabe? Porque quando começa o Reloaded, ele já é ele tá muito mais evoluído, né? Muito mais forte. Ele tá um super-herói de verdade, né? Tá voando pra caralho, tá fazendo uma par de coisas. Ele já tem conhecimento e consegue dominar muito melhor a estrutura da Matrix quando ele tá lá, né? E lembrando que a franquia Matrix, a gente tá falando da trilogia dos filmes, mas a gente tem um monte de coisa que saiu posteriormente, o Raptor citou a Animatrix, tem os games, né? A gente tem 3 games no universo do Matrix, e tem um game importante, eu acho que vocês chegaram a jogar Enter the Matrix, eu joguei bastante esse jogo, que a gente joga com a Niobe e com o Ghost, que são dois personagens que aparecem no Reloaded, e esse jogo ele tá entre o Matrix, na verdade ele tá bem ali no comecinho do Reloaded, né, é o ponto inicial do Reloaded, é ali do esse game Enter the Matrix, tem muita cutscene, tem muitas cenas gravadas com os atores mesmo, que fazem relação direta a esse filme. O Everton falou na parte do Animatrix, uma das animações importantes pra gente entender a evolução do Neo é a história de um garoto, que é um garoto que ele acorda lá e ele começa a ter algumas visões e entender se aquilo é real ou não, e no final ele é resgatado justamente pelo Neo e pela Trinity. Então com essa animação ela faz um link já pra gente de como o Neo passou a controlar melhor os poderes e como ele passou a lidar melhor com essa coisa tanto do mundo real quanto da Matrix. E quando você vai assistir o Reloaded, quando eles chegam lá em Zion, aparece um moleque e você fala, pô, da onde esse moleque? Fala que o Neo salvou ele e tal. Isso. Aí no final, o mesmo moleque da animação, cara. Exatamente, o mesmo moleque. É bem um universo compartilhado, a gente nem sabia, né? E é uma coisa muito mais difícil naquela época, que nem todo mundo ia poder assistir os filmes no cinema, ter um PlayStation, ter acessar o site pra assistir o Animatrix, ou comprar o Blu-ray, eu tô querendo demais, é o DVD. E era mais difícil você acompanhar, de fato, uma franquia e assim com o universo estendido, mas assim o filme tem muita referência e o jogo tem essa ligação direta, né, com o filme, com os acontecimentos, principalmente do início do filme ali, pra você entender o que tá acontecendo. E como eu falei, o filme é essa jornada do Neo pra ele chegar nesse local onde vai estar o arquiteto, e ele vai entender melhor a jornada dele, como o Anderson comentou no começo, que ele não é o escolhido, ele é o sexto escolhido. e o arquiteto é de fundamental importância, mesmo que falando de uma forma arcaica e chata, como o Ivaldo falou. Imagina em inglês, Vivaldo, ser inglês com legenda em inglês. Tinha coisa que eu tinha que parar e falar, puta, ainda bem que. Calma, deixa eu entender o que ele tá falando aqui, que eles usam as palavras meio complicadas. A gente tem que pegar pelo contexto, né? Mas aí ele vai explicar, né, de toda a jornada, e que o Neo não é o primeiro escolhido, é um cara que tá com a vida meio que programada pra chegar até aquele momento, como um ciclo que se repete, né? Pela sexta vez, né? Uma coisa que o Everton comentou do porquê dos fantasmas, que ele nem. Olha a explicação que eu achei internet, prestem atenção. Vocês perceberam que o francês, eu não sei se isso chega a citar no livro, no filme, mas nesse game, no Enter the Matrix, ele tem um lobisomem e um vampiro, que são guarda-costas dele. O quê? É sério, tem um lobisomem e um vampiro. É, o quê? Não tem nada disso no filme. Não tem, né? Então, tem só um que eles falam. E tem os gêmeos que são os fantasmas. O arquiteto, na fala dele, ele fala que o primeiro Matrix que ele desenvolveu era um mundo perfeito, né? Era um paraíso. Por isso que deu merda. A segunda foi um inferno, né? Foi um terror, um pesadelo. Foi todo dia. Ele postou pelo lado ruim também, não deu certo. A teoria que eu achei na internet é que o francês seria o capitão, o diabo. E ele era o programa que era responsável por comandar esse segundo Matrix, que era do. Por isso que tem uns bichão. Ele comanda os monstros, comanda fantasma. É você, Satanás. Comanda lobisomem. Porque ele era o capitão, era o cara que comandava. Por isso esses caras estão do lado dele até hoje. Puta que. Ah, que teoria de merda. Tá merda. É o tinhoso. Uma merda de qualquer jeito, né, velho? Que o filme é ruim. Puta que meu pô. Deus do céu. É isso que eles teorizam, né? Mas dá a entender que o francês ele era um programa muito importante posteriormente, mas também não chega tanto, né? Não vamos saber. Mas uma parte importante que o arquiteto fala, ele além de falar que o Neo não é o primeiro escolhido, ele também fala da origem da Oráculo, né? Que era um programa desenvolvido por ele pra ajudar a entender melhor a psique humana e posteriormente acabou sendo um programa que teve poderes maiores ali e acabou indo mais pro lado de tentar parear, ajudar os humanos e ela é um programa que, tipo, tá ajudando os humanos, mas ela quer manter meio que a paz ali entre os dois. Não é que ela tá ajudando, ela não tá ajudando os humanos, ela guia os humanos pra que eles atendam a profecia. Exatamente, pra que você mantenha um negócio controlado ali, né? E o que é importante também no Reloaded, né, é a importância da relação entre o Neo e a Trinity, o amor, né, a questão do amor entre eles, porque é isso que muda totalmente, faz com que o Neo não atenda a profecia, né? Porque quando ele tá conversando com o cara, ele fala assim, ó, você pode ir por um lado e tipo, você vai chegar lá na central das máquinas, lá vai recarregar e vai, tipo, vai destruir todo mundo e vai recomeçar de novo. É, você vai escolher meia dúzia de caboclo lá e vai começar de novo, né? É, se você escolher o outro lado, a gente vai destruir tudo, vai destruir Zion, vai destruir tudo. Aí ele fala, não, vou salvar a Trinity e vou tentar. O que muda, porque ele não atende a profecia, então no final ele deu um bug nos caras, né? Totalmente, ele é o escolhido que vai contra o que já tinha acontecido outras duas, três vezes, enfim, sei lá quantas vezes aconteceu. Cinco vezes, cara. Não, cinco vezes, mas é porque não fica claro se eles rebutaram com o escolhido, eles colocaram posteriormente. Não fica claro se desde a primeira Matrix ele tinha um escolhido ou se isso começou depois que eles, os dois primeiros não deram certo. Você fica meio com essa dúvida. Eu fiquei meio com essa dúvida também. É, o que eu consegui entender é que sempre ele era o escolhido, mas assim, cada hora um deles fazia uma coisa totalmente diferente, sempre pra destruir aquilo. Então, por exemplo, uma hora provavelmente ele escolheu salvar a Amada e destruiu o resto, na outra hora ele escolheu salvar todo mundo e destruiu o mundo, na outra hora foi pro negócio das máquinas, é o sexto Neo que consegue ter uma atitude que tava fora daquilo que o arquiteto já tinha visto e ele não imaginava que pudesse acontecer. Que é o sentimento do amor, né? Oh, que bonito, cara. O amor salva. Eu tenho uma teoria mais óbvia. Eu acho que o que aconteceu é o seguinte. Naquele momento, o arquiteto começou: "Oi, indubitavelmente você deve necessitar levando em consideração os termos críticos da avaliação química de toda a relação." Aí o Neo não tava entendendo porra nenhuma do que ele tava falando. Viu na TV a Trinity caindo e falou: "Vou salvar minha mulher, deixa esse cara falando sozinho, não tô entendendo o que ele tá falando." E foi salvar a Trinity. Provavelmente foi isso. Pode ser também. É uma teoria muito, muito boa, Ivaldo. E lembrando que o arquiteto falando que vai destruir porque as máquinas estão entrando, né? Chegando a Zion, né? E o Matrix Revolutions vai começar a partir desse ponto, né? O Neo escolher um caminho diferente e as máquinas vão de fato chegar até Zion. Eu quero só falar uma cena do segundo filme que eu não posso deixar passar batido isso, cara. Pode falar. Ah, eu não falei. Só comentar, os fantasmas são legais, tá? Eles são inúteis, mas são legais. Matam com bisturi. Então, é dito no começo do filme que você tem mais ou menos 250 mil máquinas chegando em Zion, certo? Certo. Zion, que as máquinas lançaram aquela perfuratriz que vai chegar em Zion, e é dito no momento em 72 horas. E aí eles fazem toda aquela reunião do conselho e etc. A cena corta, vai pra uma rave. Caralho, essa cena da rave, que ódio, cara. Cara, mas eu me pergunto em que mente você tá assim, porra, o mundo vai acabar. Ah, vamos fazer uma festa aqui, foda-se, a gente não precisa se defender. Cara, é pra mostrar que o espírito de festa ainda está na humanidade. Então, mas é uma cena estratégia. Que incomoda porque ela literalmente joga a história no lixo, velho. O senso de urgência não serve pra bosta nenhuma o resto do filme. Isso pra mim é um problema. Vocês querem mais uma teoria? Ou pode parar? Pode mandar. Que pode comprovar por que eles estavam fazendo festa nesse momento. Eu acho que a rave serve. Rave serviu pra... Porque eles pensaram o quê? Já que Zaya vai pro caralho, pelo menos a gente deixa umas grávidas por aqui que vai ter bebê e vai começar a repopulacionar de novo. Não, mas eles iam destruir Zion com todo mundo, não ia sobrar ninguém, Val. Tem uma teoria de que Zion não é real, é uma simulação também, controlada. Puta que pariu. Ai, meu Deus, os caras forçam. Eu vi essa teoria também, mas... E essa tem uns pontos, assim, que até pega. Eu não duvido, porque tem uma hora lá que aparece o Van Halen do nada, gritando pro Luquinha, controlando a maquininha lá, então... Não duvido que seja, não. Tem essa teoria de que Zion é uma realidade controlada também, né? Vinícius, quem te diz que sua vida é real? Ai, logo, não começa pelos os boletos. Assim, senão quem te diz? Será que seu cachorro é um cachorro mesmo? Pode ser um sentinela. Olha, um gato, pior. São soldados, né? Mas enfim, tem essa teoria de que Zion não é real, tem uns pontos interessantes, mas ela acaba. Mas o filme não estabelece. Essa é uma teoria totalmente viajada, sem justificativas dentro do filme, de fato, né? No roteiro, né? O roteiro tá bem claro que Zion é real, né? Quer dizer, eu acho pelo menos que tá bem claro, né? Até porque ali é o ponto onde as pessoas que conseguem escapar do controle das máquinas vão, então. Mas tem uma das coisas que fortalece essa teoria de que Zion não é real são coisas que acontecem nesse segundo filme. Que, por exemplo, é os poderes do Neo fora da Matrix. Porque nesse segundo filme, no final, depois que ele salva a Trinity, eles estão fugindo lá, o Neo para as sentinelas fora da Matrix, com poderes que ele teria dentro da Matrix apenas. Não só para, como explode, né? Pô, explode, ele usa uma energia diferente. Logicamente, fora da Matrix, ele não é overpowered do Kung Fu, ele não voa, ele não faz essas outras coisas. É, ele não é o administrador do sistema, né? É, não é o que justifica ali que... O que justifica que talvez aquilo seja real mesmo. Mas ali, a gente entende que, da mesma forma que, posteriormente, o agente Smith vai conseguir entrar dentro de um humano na vida real, né? Sai da Matrix e vai pra realidade. O Neo também transcendeu alguns poderes fora da Matrix pra realidade, né? Olhe, olhe! Mas vejam só, que coisa linda! Você fez isso? Para o Neo. Que gentileza. Eu sei que ele adoraria. Será que nós vamos vê-lo de novo? Desconfio que sim. Um dia. E aí, a gente chega no Matrix Revolutions. O que vocês acham? O que vocês gostam ou não gostam de Matrix Revolutions? Vocês têm alguma teoria de por que Matrix Revolutions foi tão criticado? Vocês acham o filme assim tão ruim mesmo? Ou o pessoal não entendeu direito? Posso só fazer um questionamento aqui acerca desse filme? Pode. Por quê? Pra explicar o final da história, cara. Não, cara. Cara, o primeiro filme ele é perfeito. Do começo ao fim, não precisava. A história era redonda, não precisava de mais nada. Pior que é verdade. Em Matrix Revolutions a gente tem as batalhas finais, tanto de Zion ali contra os robôs, né? Os sentinelas. E tem a batalha final do Neo contra o agente Smith. Esses filmes, realmente vocês não tem nada de proveitoso desse filme? Vocês não gostam? Vocês acham o filme que tem um ritmo ruim? O que vocês acham? Eu acho que o Morpheus foi excluído, né, desse filme. Não só o Morpheus. O Morpheus foi excluído, o Neo sumiu por um bom tempo também, ficou X boiando. Focou muito na batalha de Zion contra os Sentinelas. Contra que é muito máquinas. Foda, cara. Que é muito a batalha boa, é foda pra caralho. Isso que é foda, isso que é foda. Que é bizarro, tá ligado? Porque, tipo, toda a questão da história do escolhido, sim, do Neo, tal, é deixar de lado. Aí, exatamente. Aí vem uma batalha muito boa e foda-se, tá ligado? Exatamente. Aí, tipo, você tem a batalha de Zion, que é foda pra caralho. Mas aí começa a apresentar outros personagens, você vai acompanhando uma outra galera que você não tava... Sei lá, você não conhece tanto assim. E fica focando na discussão entre os caras, os pilotos das naves, não sei o que lá. Aí quando o Neo aparece lá no final, aí ele já vai pra luta com o Smith, que pra mim é um dos piores pontos. Ai, cara. Parado do filme, cara. Aquela batalha. Obrigado. É, ela é ridícula. Primeiro, porque como ninguém reparou aquilo, o cara volta do nada. Você, quando você é sobrevivente único de um evento cataclísmico, igual aconteceu no filme, você desconfia automaticamente dessa pessoa. A gente assistiu milhões de filmes pra saber que é assim que deve funcionar. Ele simplesmente fala: ah, não, vou só fazer um teste aqui e o cara já tá bom pra voltar pro trabalho. É aí o Bane, o Neo tá, né, lutando com ele. O Bane, exatamente. O Neo tá lutando com ele e ele tá falando todas as falas do Smith do primeiro filme. Aí o Neo: mas quem é você? De onde que eu te conheço? Ele demora um pouco, ele demora pra processar mesmo, cara. Não, ele só processou quando ele ficou cego. Eu dei risada nessa parte. Caralho, eu falei: mano, quando foi que o Neo virou um tapado? Meu, caralho, o cara tá imitando o único Weaving. Exatamente. Aí, ele tá citando todas as... Não, a primeira coisa que ele fala assim: nós já nos conhecemos, Mr. Anders. Ou seja, automaticamente, qual que seria a reação do Neo? Ele fala: como que esse cara veio parar aqui? Não, ele fica lá: quem é você? Como que você chegou aqui? Ah, cara, não dá. Essa coisa assim, pra mim, você jogar o desenvolvimento do personagem pro caralho, sabe? Isso me incomoda muito. É complicado mesmo de lidar. E esse ator do Bane, ele entrou no cast porque ele, primeiro, ele lembrava o Hugo Weaving, pelo menos foi o que os produtores achavam, e que ele imitava ele ele igualzinho, o agente Smith. Por isso os caras finalizaram com ele pra ser o ator que ia fechar pro negócio. Bem, é exatamente o que ele precisava fazer, né? É o que ele precisava fazer pra fazer o filme, né? Tudo bem, mas o Neo não precisava virar um personagem imbecil. Ah, não, sim, isso com certeza. O Neo, no começo do filme, ele tá em outro lugar da Matrix que a gente descobre que do universo, né? Mais uma coisa que é aquele limbo, né? Que é um lugar que não é nem na Matrix, de fato, nem no mundo real. É um lugar que é meio que... O Neo tem aquela imagem dele, mas os poderes dele não ele não tem os poderes dele, né? Ele tá só ali. Tipo uma imagem, sei lá, residual dele lá, que sopro que tem ali. Tá salvo na nuvem. É, exatamente. E tem aquelas personagens que os indianos, que eu esqueci o nome, a família indiana. Isso aí é preconceituoso? Falar que é só a família indiana? Não, né? Sei o nome da menina, que é Satya. Que é importante. A Satya, posteriormente, é importante. Mas tem esses personagens que são importantes ali pra você entender também o que vai acontecer ali no final, tal. Personagens que venderam informações. Ah, isso é uma coisa importante. É, esses personagens que você entende por que a Oráculo mudou de cara. Que eles venderam informações da Oráculo pro francês e o francês conseguiu com que ela perdesse aquela capa que ela tinha anteriormente, só que não conseguiu deletar o programa de vez, né? Ela acabou voltando com outra forma. É essa a explicação que eles dão. Pelo menos foi o que eu entendi. Na verdade, ela sofreu uma punição da Matrix, porque no segundo filme, naquela cena da famigerada cena da luta, ela escolhe realmente dar pro Neo falar, faça isso aqui, tá? Não deixar ele escolher, falar pra ele, faça isso pra evitar que algo pior aconteça. Então é explicado no começo desse terceiro filme que essa atitude dela gerou meio que uma punição e aí eles acabaram trocando de corpo, dando uma nova cara assim pro Oráculo. Pode ser, deve ser isso então, porque eu entendi que era pelo francês. Porque os caras entregaram informações pro francês, por quê? Porque aqueles programas que são programas exilados, que não tem mais utilidade pra Matrix, eles despertaram o amor, né, pela filha, eles queriam salvar a filha, que a filha era um programa que não tinha utilidade pra Matrix, então eles tinham que salvar e com isso entregaram informações pro francês pra ele, pra que ele pudesse fazer o transporte e levar ela pra algum lugar seguro. Ou então eles conseguissem levar ela pra um lugar seguro. Eles precisavam daquele maquinista, daquele mendigo que é o maquinista, né, que usa os 300 mil relógios. Cara, eu sempre confundo esse cara com o cara do Ghost, cara, do outro lado da vida. O Patrick Swayze? O mendigo que aparece no treino. Nossa. Esse não podia ser. De repente bêbado, né? Sei lá. Porra, aí eu ia ficar com mais medo ainda, cara. O Patrick Swayze já é um fantasminha, né, cara? É, então, cara. Meu Deus, que horrível. E ele já conhece o Keanu Reeves, né, cara? Exatamente, foram parceiros numa vida passada. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: o Capitão Giro, ele sobreviveu a um apocalipse onde o mundo ficou basicamente sem água, só vivendo à base de combustível, pra ir pra outro apocalipse, agora um cibernético, né? Mas tá aí, virou um louco de pedra com 1 milhão de relógios, não sei pra quê. E o Merovingio, né, o francês, aparece no começo do filme apenas pra ser um cara que tem a informação de onde o Neo vai estar, né? Que é nesse limbo que ele tinha um acesso a poder trazer o Neo. Que também é uma cena bem vaga, né? Tipo, eles estão lá e tem um problema, fala, a Trinity tem toda a resolução, as porradas lá, enfim. Aí a Trinity fala que, pô, ou você me entrega ou te mato, e ele entregou, né? Eu jurei que aparecesse lá o lobisomem pendurado, seja, no vampiro. O que ele é? Ele é um cagão. Pronto. Não aconteceu a batalha. É, tipo, fica bem vago esse corte, né? Meio brusco, né? Tipo, sabe, bom, você acredita? Tá bom, mas eles saíram de boa, então, tipo, então, pra mim eu sempre achei estranho, tipo, essa parte. Não faz muito sentido, né? Talvez isso seja uma coisa que você fica se questionando, né? Mas enfim, você vai, segue na história. E o Neo vai ter realmente esse desaparecimento durante toda a batalha de Zion. Ele tá sumido, né? Porque ele só vai ter a utilidade posterior, que ele vai com a Trinity até a fonte, né? Até a cidade das máquinas, pra poder fazer um acordo de paz ali, tentar estabelecer um acordo pra que ele consiga salvar Zion. E esse acordo consiste na batalha final dele com o Agente Smith. Com o Agente Smith, desde o segundo, ele foi destruído, né, como programa Agente Smith no primeiro filme, e depois ele voltou como um vírus, né, como um programa sem controle, né, que se multiplicava ali, e o filme estabelece que as máquinas não teriam controle sobre ele, e o Neo era o único cara que, como sendo o Agente Smith, o anti-Neo, eles é o único que poderia vencer ele, ou então se anular, né, um anulando o outro. E ele faz esse acordo de paz entre as máquinas e os humanos pra vencer o Agente Smith, né? E tem essa batalha. Tem essa batalha sensacional que o Waldo falou aí, que realmente não é das melhores. Aí virou Dragon Ball Z total, né? Essa batalha final. Nossa, com certeza. Muito. E eu fiquei puto porque, tipo, cara, tinha cada golpe ali que você falava, puta que pariu. Quando o Agente Smith usa o Neo de meteoro e bate com ele no chão, pô, o cara não, sei lá, não fez um cortinho no nariz, não sangrou, não ficou de olho roxo, nada aconteceu, nem com o corpo físico dele, nem lá no mundo cibernético, ele só ficou mole. Essa ideia do primeiro filme do que acontece na Matrix pode te reflete no mundo real, tipo, foda-se. Não aconteceu. O Neo tomou um pau da porra e, tipo, nem um arranhão aconteceu. E, sei lá, a batalha... O que mais me deixa puto é que tem a batalha, Smith vai, porrada, soco, Super Saiyajin, meu Deus do céu. Pra no final, Neo, você sabe que sempre será tudo que foi, o que será, o que sempre foi, e ele sempre será o que será. E nada acontece, ele explode todos os Smiths e acabou. Tipo, a batalha serviu pra quê? Nada, porque, não sei, não deu pra entender o que aconteceu ali. Tipo, foda-se, não teve sentido. Mas essa parte dele indo até a Cidade das Máquinas, pra mim, gerou uma das cenas mais bonitas da trilogia como um todo, que é quando eles conseguem cruzar as nuvens. Nossa, é bonito. E a Trinity, nossa, eu ia falar isso. E a cena da Trinity, ela vendo o sol, cara, ela vendo o céu azul, assim, esse frame específico, essa parte, ela é muito foda, cara, ela é muito boa. Eu acho muito bom, cara. Mas ao mesmo tempo também tem uma cena depois que é muito brega, que é quando o Neo se sacrifica no final, cara, porque faz aquela asinha de anjo, mano, tosco aquilo, velho. É o sacrifício do Messias, cara. Sabe que, engraçado que quando o Neo tava pra perder do Smith, a própria máquina mestre lá, o Deus Ex Machina, deu aquele choquinho e falou: acorda, caralho, você é escolhido, porra, já tá no terceiro filme. Nesse filme a gente tem deixa eu fazer uma menção honrosa, o Capitão Mifune, que é esse personagem legal. O velho. É o Van Halen. Cara, o cara luta pra cacete, né? É o Ed Van Halen, cara. Luta pra caramba, tá lá na batalha, eu gosto dele. Enfim, é um personagem que tem utilidade justamente pra isso, né? Não tem introdução nenhuma. Ele aparece nessa guerra, ele luta e ele morre. É isso. O garoto que você comentou, que aparece lá no Matrix Reloaded, e depois vai ter importância aqui nesse filme, né? Que vai ter uma importância na batalha. Mas tem uma importância na batalha pra uma parte da batalha, né? Que ele vai abrir o portal. Ele quer assumir a máquina do Mifune quando ele morre. É, exatamente. E é interessante que esse personagem, assim, eles colocaram no segundo e teve importância posterior aqui no terceiro filme. Como é o filme de despedidas, a gente tem... E é um filme de despedidas e faz a gente pensar como será esse novo Matrix, que a gente tem os personagens que morrem, né? A Trinity é uma personagem que morre nesse filme. O Neo, vocês acham que ele morreu de fato? Ele tá só dormindo, ele tá em coma induzido, ele tá... Vai ter o quarto qualquer filme, outro né, estado. Cara? Ele não morreu. Porque, ó, o Neo, o corpo tá lá e ele tá sendo carregado pelas máquinas. Eu acho que ele pode estar vivo. É, e também no final a Oráculo, a Sati fala, a gente vai ver o Neo de novo, a Oráculo fala, quem sabe? Porra! Então vai, né? Esse final pra mim é desnecessário, cara. É safado, velho. Aí tem o final feliz, né? Mas enfim, então, é muito ruim, cara. Eu acho o filme poderia ter terminado justamente com essa parte das máquinas carregando o corpo do Neo. Pronto, seria um encerramento foda, cara. Mas esse finalzinho... Aí eles deram o final didático. Tipo assim, mano, você não entendeu? Eu vou te explicar o que aconteceu. Aí vai ter o conversa do oráculo. Eu fiz. Eu achei que ia dar certo. O arquiteto, né? Você se arriscou demais. Enfim, deu certo, né? Tá bom, beleza. Uma paz aí, vamos dar um tempinho de paz agora, né? E a Sati é a representação da escolha do Neo, né? Da escolha pelo amor. A Sati é meio que a representação do amor. E pelo menos que eu entendi, que ela é um programa que agora vai ser usado como base pra Matrix, né? Pra eles tentarem ainda ter mais controle. Que é tipo um sentimento que eles inseriram pra conhecer melhor os humanos, que é o amor, né? Nossa, que lindo, cara. Que poético. Você gostou? Você gostou? Nossa, adorei. Então, o problema é isso, cara. É você ser didático demais e tratar o espectador de idiota. É, e foi isso. Então, isso pra mim. Eles explicaram tudo. E jogaram isso pra você finalizar. Porque uma das coisas mais legais do cinema em si é quando você vê alguma coisa em tela, mas você tem espaço pra trabalhar em cima, fazer alguns complementos, pensar em alguma coisa. Agora, simplesmente assistir algo que joga tudo na sua cara, tudo mastigado, cara, não é o tipo de coisa que eu gosto. Também eu acho que não precisava, mas enfim, colocaram lá, você entende melhor as coisas. Matrix, a gente chega no final dessa trilogia com muitas perguntas ainda, né? Ainda muitas coisas que não foram bem explicadas, relações entre os personagens, mas enfim, não sei como vai ser explorado isso no quarto. Bem, foi lançado ainda entre Matrix Reloaded e Matrix Revolutions em 3 de junho de 2003 o longa com curtas, né? É um filme com animações diversas chamado Animatrix, e foi um filme que foi produzido pelas irmãs e tem diversos diretores, principalmente grandes nomes da animação japonesa, trabalhando em histórias curtas sobre o universo de Matrix ali, expandindo e agregando, né? A gente tem um total de 9 contos contos, né? Nove filminhos ali. E vocês gostam de Animatrix? Vocês têm filme preferido? Eu nunca tinha visto. Fui ver agora, cara. E, cara, achei muito bom, cara. Com o material de expansão de universo, é muito foda, velho. E todas as animações são muito boas, cara. Mas tem algumas que são, tipo... São fodas. Tem algumas que você fala, pô, isso é foda, tá ligado? Por exemplo, as que eu acho, pessoalmente, as que eu acho melhor é a Beyond, que é a da Casa Mal-Assombrada lá. Puta, que aí gato, traz... é foda. Puta, mano, um conceito muito foda. Aí, ó, relação total com o francês, que era o capeta. Aí, ó, total relação. É, porque nesse eles falam assim que, pô, fantasma, anjo, que as pessoas acham que vem, é, na verdade, uma falha na Matrix, um erro, né? E eles traduzem tudo isso numa casa mal-assombrada, né? Na verdade, não é mal-assombrada, né? É parte da Matrix que falha ali, né? O que a gente entende como casa mal-assombrada, né? É, exatamente. Onde nada faz sentido e tal. Exatamente, essa é muito boa, mas tem uma outra também que eu acho sensacional, que é a World Record, que é do... Nossa, do é muito foda. Puta, cara, essa animação, ela é fantástica, cara. Sabe, eu acho essas são muito legais porque elas trazem elementos diferentes da Matrix. Porque, queira ou não, muitas das outras, por exemplo, a que o Ivaldo falou, a última, que é a do... Que eles têm, eles enfrentam as máquinas lá. Isso. É um robô sensível, lá. Um negócio psicodélico, isso, do cara. E o primeiro do Flight of Osiris lá, uh-huh, é meio que mostrando o mundo real lá da Matrix, né? Tipo, os caras das naves lá, a relação entre eles e tal. Mas é um pouco do que a gente já viu no filme, né? A luta entre homem e máquina. Sim. Não, em relação direta, o Flight of Osiris, ele conta a história dos planos pra Zion invadir... pras máquinas invadirem Zion, né? Que vai acontecer no Reloaded e no Revolution. E esses planos fazem... É, que Osiris é uma das naves de Zion. É, e esses planos fazem parte do jogo Enter the Matrix. Exatamente, que é o que a Niobe vai buscar no jogo, exatamente. Muito bem. E, por exemplo, tem a sequência lá, acho que o segundo e terceiro capítulo, que é contando a história de... É, o segundo renascimento. É, a história da guerra, né, entre humanos e máquinas. Puta que pariu. É essencial pra você entender o universo do Matrix desses capítulos, cara. E, não, só pra completar, Ivaldo, e tem também dois capítulos que são focados naquela ideia de resgatar o cara do Matrix, que é, sim, o Kid Stories, que, uh-huh, a gente tinha falado já, e o Detective Story, muito, que é do Shinichiro Watanabe, cara, que é muito... Puta, foda. Esse é muito bom também, viu? Shinichiro Watanabe, muito bem. Esse que o Anderson mencionou do recorde mundial, eu achei foda pra caralho, porque ele mostra aquele outro lado da moeda, que é, você vê a Matrix trabalhando, como é que ela funciona, como é que os agentes funcionam, eles estão ali sempre de olho, se eles veem que tem alguém que tá pra despertar, ou começou a dar algum indício que vai despertar, que vai perceber a verdade, ele já tem que estar ali pra desligar o cara, matar o cara, acabar com o cara. É muito foda como você vê eles trabalhando ali, é muito louco. Sabe o que me lembrou? Me lembrou o Zima Blue do Love, uh-huh, Death Robots. Boa, na verdade, boa, boa. Não, você falou Zima Blue, mas é uma coisa importante, quando eu tava pensando no Animatrix, o Animatrix é o Death and Love, Death and Robots. É basicamente feito, a mesma premissa, feito, né? Feito uma antes, né, cara? É uma ideia feito que você coloca em antes? Várias curtas. Ah, porra, muitos anos, 2003, 2019. 15 anos. É o Love, Death and Robots. É exatamente isso. Só que a ideia central é o Matrix. Love, Death and Robots, a ideia principal é o Love, Death and Robots. Exatamente, os temas que dão título à obra. Mas é bem isso, né? E essa coleção do Animatrix, pra mim, ela tem mais valor ainda porque ela mostra o quanto é desnecessário a existência de um terceiro filme, cara. Eu acho que tudo que a gente precisa pra expandir o universo, questão dos personagens, das guerras dos homens e das máquinas, tem aqui, cara. 9 curtas. Se você somar o tempo entre eles, dá pouco mais de uma hora e meia. Então dá, funciona muito. Tempo, é verdade. E o filme tem mais de 2 horas, cara, e não entrega praticamente nada. Ele só trabalha realmente com a jornada do Neo, mas não expande o universo, né, de fato. É, a gente entende o ciclo, mas às vezes não deixa nada pra você entender o universo em si, então o que eles estão vivendo ali. Bem, se você acha que eles necessitaram o segundo e o terceiro filme, o que você acha do quarto que está por vir? O que vocês têm isso? Porque, gente, vamos pensar, a tecnologia tá muito mais avançada em termos de CGI, de que eles podem fazer, e a equipe principal está produzindo o filme. Vocês têm esperança de que esse filme seja bom? Vocês estão esperando algo bom, algo ruim? O pessoal tá empolgado, né, aparentemente. Keanu Reeves sempre falou que ele só voltaria à franquia Matrix se fosse com a Lana ou a Lily, e é o que vai acontecer. O problema é os últimos trabalhos dela, que não são bons, cara, que eles perderam a mão na arte de contar de criar e contar uma história. Bem, então você assiste, aquele Júpiter Ascende, o Cloud Atlas. Puta, cara, são filmes pavorosos. Então, assim, eu quero ver como eles vão lidar com isso, porque essa parte da tecnologia, etc, pra mim, dentro do Matrix, principalmente baseado no primeiro, é o de menos. Eu quero saber muito pra onde que a história vai, cara. Que novos questionamentos a gente vai ter. Que nova visão da tecnologia a gente vai ter. Mas, cara, eles andaram fazendo muita bobagem ultimamente. Elas. Dá medo de ser, tipo, um... Pra mim, eu tenho medo de ser um Sense8 no universo de Matrix, sabe? Então... Eu tenho medo de ser um Independence Day novo. Não, então, eu tenho medo de... Isso eu tenho elas... medo. Delas estarem pegando, por exemplo, pô, eu tenho minha obra muito foda e agora tá numa onda de remake, reboot, vou fazer uma continuação aqui, sabe? Com minha obra famosa, sabe? Já está descartado remake e reboot. Não vai ser nem remake nem reboot, vai ser continuação. Espero que seja... Ou algo dentro do universo. Eu espero que seja muito algo na linha do Estrada da Fúria, do Mad Max. Ele é dentro do universo, mas você não sabe se é um remake, se é um reboot, mas ele caminha sozinho e é muito bem produzido. Ou seja, ele tem um plano de fundo, ele tem já uma base na qual se apoiar, mas ele consegue andar sozinho, porque traçando um paralelo com Star Wars, cara, uma das coisas que mais me irrita ultimamente em Star Wars é que é tudo focado nos Skywalker, cara. Então eu falo assim, chega, tá na hora de sair disso já. Vai acabar, né? Mas elas têm uma carta na manga pra mim que pode ajudar muito, que é o conceito do próprio Matrix, que é a questão de simulação, de ser um mundo simulado e tal. Exatamente. Se eles conseguirem trabalhar e conduzir de uma forma que faça a pessoa, tipo, se interessar, mesmo utilizando os mesmos atores, podem até não ser os mesmos personagens, ou serem, tipo, outras consciências do mesmo personagem, sabe? Utilizando uma outra simulação, talvez funcione, sabe? Eu acho que eles deveriam abrir a mente e trabalhar mais como fizeram com Animatrix, entendeu? Tentar trazer mais do universo, não necessariamente focando naqueles mesmos personagens, naquele mesmo momento, sequenciando exatamente aquilo que aconteceu. Eles poderiam criar alguma coisa boa utilizando o universo de Matrix. De Matrix, que se parar pra pensar é gigantesco, dá pra fazer, meu. Eu acho que com certeza não é muito certo de falar, mas enfim, eu acho que o Neo não vai ser o protagonista, vai continuar a história, mas o Neo vai ser meio que não vai ser o protagonista. Eles vão usar ele como elementos grandes, mas ali vão colocar um ator jovem, um ator novo que tá em ascensão pra ser o grande cara desse novo filme. Desde 2017 eles estão falando de um novo filme de Matrix, agora foi confirmado oficialmente. O Michael B. Jordan sempre foi o nome mais ventilado pra ser o protagonista desse novo filme. Não sei se vai ser, né? Se você vai vir em outra pessoa. Mas eu acho que eles podem criar alguma coisa interessante, cara. Eu acho que é. Pra mim, colocar um cara novo como protagonista já é cagada. Pra mim já. Porque isso já é sinal de que vão querer fazer uma nova franquia, uma nova trilogia. Pô, isso que eu vai aumentar. Não tenho dúvida. Então aí você já sabe que vai cagar, sabe? Eu, cara, eu tenho pra mim que é muito baseado na popularidade da série. Eles vão ter algumas influências de Black Mirror aí. E Black Mirror trabalha muito com essa coisa da humanidade e tecnologia, e como que a gente lida, sim, com as coisas. Uhum. Apesar de eu não gostar de Black Mirror, verdade. Então eu acho que eles vão ter influência disso, certamente, porque é o grande conteúdo de entretenimento atualmente que aborda essa questão, né? E, bem, cara, é só esperar pra ver. Eu não comentei, mas Matrix tem várias histórias em quadrinhos, né, que contam. Tem uma fase de história em quadrinhos com quadrinistas famosos escrevendo algumas histórias, todos supervisionados pelas criadoras originais. Eu li só o conto do Neil Gaiman, o Golias. É muito bom, cara, o conto. A gente tem o Gaiman, a gente comentou o Enter the Matrix, mas a gente tem também o Matrix The Path of Neo, que é um filme, que é um jogo que basicamente recria a trilogia, né? Que fala o filme que é muito ruim, velho. Esse jogo é ruim. E a gente tem um jogo que é o Matrix Online, que é posterior, ele é continuação direto da história do Matrix Revolutions. Então ele é uma história que realmente eles criaram pra continuar a narrativa do Matrix Revolutions. Se alguém tiver curiosidade de procurar na internet pra ver depois, realmente é uma história contínua lá, X anos depois, vai ter o Morpheus, bastante, tem bastante coisa acontecendo, eles continuaram a história de fato. Mas esse eu acho que não tem participação das Wachowski na história. E agora com o Matrix 4, com certeza vai ser descartado como lixo, né? Não, vão cagar, né? Vai ser lenda, como eles dizem, né? Vai ser simulação, programa. Em